Licença aqui, nação. Essa é uma história verídica do meu irmão. Espero que nenhum ser humano, independente da sua situação, possa dar o luxo de pôr limite nos seus sonhos. Seu nome, Marcelo, meu irmão. Tirei com ele a verdadeira lição: valorizar a vida, agradecer a saúde, e peço que de toda dor possamos ser imune. Ele veio assim, deficiente mental, mas prefiro usar o termo ser humano especial. Em qualquer lugar era motivo de sarro, a dicção não era perfeita, o raciocínio travado. Ficou na lembrança, ele sempre excluído, em meio às crianças, e sobrava pra mim. Nós ficávamos de canto babando, vendo as crianças brincando. Me revoltei, ó, se liga que fita. Minha desculpa é que eu era criança ainda. O que se passa na cabeça de quem só tem o silêncio como amigo e do nada tira um sorriso? Seu sorriso é minha arma, então vem. Somos todos capazes, capazes de ir mais além. Seu sorriso é minha arma, então vem. Somos todos capazes, capazes de ir mais além. Vem a idade e juntos problemas, se privar do prazer, não ter uma mina de esquema, vivendo entre psicólogos e a pai. A feição era nítida que não aguentava mais, mas sempre me apoiou no rap. A deficiência não deixa notar que pra toda conquista tem teste. Veio o grande dia, o show da falange, não aplaudiu, chorou. A emoção foi tão grande, em um simples ato consegui mudar a vida de uma pessoa, fazendo acreditar. Sonhar quem não sonha, sorrir quem não sorri, viver quem deixou de existir. É por isso que eu falo que você estava lá e vibrou, e essa atitude só me acrescentou. No futuro não calçará seu sapato sozinho, não andará sozinho. Visível destino, sempre estarei contigo. Deleto o software do egoísmo pra programar um de carinho. Isso cresceu comigo, mas a gente aprende. Hoje eu me orgulho que sou eu quem o defende. Seu sorriso é minha arma, então vem. Somos todos capazes, capazes de ir mais além. Seu sorriso é minha arma, então vem. Somos todos capazes, capazes de ir mais além. Salve, meu irmão, tamo junto sempre, me desculpe pelos meus erros. Esse é um som dedicado a todos os seres humanos especiais, seus respectivos pais e parentes, que convivem com destino previsível, tá ligado? Aqui, a falange, sem limites pra sonhar, todos somos capazes.